Me mantém. Jeremia 250, check tem? Machado travado. O Jeremia 250. 6250, livre pouso, pista 10, vento 110 graus, 119. Autorizado, pouso, Xenero 6250. Papatanga X-Ray Alpha Charlie, decolado ao 02, chame o controle 120, decimal 8. Siga lá com o controle 120, decimal 8, X-Ray Alpha Charlie. Controle, Papatanga, Alfa Charlie. Bom dia. Primeira margem. Papatanga, X-Ray Alfa Charlie, bom dia. Papatanga, X-Ray Alfa Charlie, contato radar na decolagem, subal 280, voe direto Leda presente, após Leda Bridge. Ok, Leda Bridge, X-Ray Alfa Charlie. 102, prossiga. Tole, mantém o controle. Patango, Talimatango, controle. Chega o senhor dentro da área proibida de Camaçari, afaste-se imediatamente da área. Aqui, de acordo com a minha plotagem, está dentro da área proibida, até o Talimatango. Norte, sem interferir final do 10, vento 120 graus, 10 nós, altímetro 1019, Guardião 02. Genéia 250, caso a receber notiquez, à sua esquerda, decolar helicóptero da polícia com pro norte sem interferir. Gente, 6250. Juliette Romeu, controle. Alfa, Juliette Romeu. Família Sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantenha-se em condições visuais, chamando Ilhéus da 120, decimal 1. Livre decolagem. Salvador, para o solo, para nós, Guardião 02. Guardião 02, decolado ao 05, chama o controle 1208. 1208, 02. O Xenia 6250, solo 05, libere, chama o solo 219. 219, o Xenia 6250. Ajuste no 019. 1019, direto da Matari, na escuta permanente, Guardião 02. Solo Xenia 6250, tá livrando a pista. Solo Salvador, Xenia 6250. 250, taxi Alfa, Juliette, ponto 03. Alfa, Juliette, Assalto Trotes Tango Oscar, decolado ao 06. Chame o controle 1208. 08. Cadê Fox Tango Oscar? Fox Tango Oscar, no meu pés, axé, reporte farol da barra, quando possível ser chamado para Siri, de pouso. Pés farol da barra, reportará e chamada repassará. Tango Oscar. O problema é que a notificação venceu, ok? Você vai ter que entrar em contato para a IES para efetuar a nova notificação. Hotel Lima Tango, controle. Setor de Salvador vai sobrevoar. Confirme para o controle, setor de sobrevoo. Para informação, temos o tráfego do Guardião 02, segue a 510 também para Camaçari e o Hotel Lima Tango. Matando pra ceia. Gente, Hotel Lima Tango. Lugar homologado? Hotel Lima Tango da presente tem frequência livre. Quatro, um, quatro, para a descida. 5414, desce para 2000 pés, ajustado 1019. Para 2000 com 19, 5414. Patango, X-Ray Alpha Charlie, controle? Na escuta. Presente M Recife na 251, alternando no 3325. 251, 13325, confirma? No 3325, 25. Afirmativo, 25. Grato, um bom dia a todos. Comente. Direita, Serra Sahel, Leda. Bridge, controle 120.8, aciona 5075. Controle libera velocidade a partir de táxi, 354 no 5, 1 no 4? 54 no 4, livre. A restrição de altitude e velocidade em táxi. Obrigado. 923 está correto, chame para posicionamento, portão 5. Presente, chame Centro Recife, 1268. Alternando 12545. Aguarde para transferência de comunicações. para Alta Barra ou Tango Oscar? Fox Tango Oscar segue no meu país até o destino? Sim, senhora. Gente, sem frequência livre, Fox Tango Oscar. Coordenando na livre, então, Oscar, agora. Tango 2, frequência livre. Cinco quatro no quatro, livre sinal, RS que tem reporte estabilizado. Justiça em Salvador Romeu até Oscar, chama Recife no 2085, alternando no 2545. Paulo Salvador, eu vou 1397, informação, na venda. 397, muito bom dia, Congonhas, com Copia. Copia. Salvador, São Paulo, Congonhas, nível 360, Pesolou no meio, com 0 da cola, curva direita. Israel, Leda Brinde, controle 128-5105. Fala, 1073 para o taxa 168, após 2205. Alternando ponto. Quanto espera? 1895, menos 19, vou viajar. 1873. Voo 3397, autorizado 360, Congonhas, é tudo do Lula, Maria. Colômbia 1-0, curta direita, saída da EL, Leia da Brinde, construímos 208, aciona 5-1-0-5, 397. Correto, meia dúzia, chame pronto, 1-3-9-7, tá bom. Quatro da trip, passou o marcador externo, está baixado e travado, Salvador. Boa tarde. Trip 5414, tráfego avistado, livre pouso 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-1-9. Vente 5414. Oi, Salvador, boa tarde, boa 1-0-7-3. Mantendo ponto de espera via Bravo 1-0. 073 à vista, tráfego na final. Afirmativo visual. Que após o pouso do ATR, a linha mantém, não no zero. Vou no 073. Após o pouso da aeronave, ali mantém no zero, no 073. dia, total 991, no Fiat da November, pronto para copiar Fortaleza. Confirme para o sol. É o total 991, no Fiat da November, pronto para copiar Fortaleza. Total 991, muito bom dia, 310 para Fortaleza, está pronto para a copa? Positivo, prossiga, cara. Autorizado Salvador Fortaleza 310, Resolu 19, visto 90, curva esquerda, como transmissão frote, controle 128, transponda 5074, total 991. 1019. Total 9911, no Fiat 310 para Fortaleza, no Fábio Zulu 19, na bomba Frotti 5074 no transponde, o controle saída 1208. Corretíssimo, no pátio 3, total chamará para push e acionamento, ajuste 909. Caminhão para o push e acionamento 991. Solo Salvador, muito bom dia, trip 54 no 4, livrou na chave. Bom dia, Trip. Ela segue via Alfa Juliette para a Remota 14. Mota 14, gente, Alfa Juliette, confirmando e corrigindo, livrou na Eco. Confirme? Confirme, corrigindo, livrou na Eco, Trip 544. Ok, gente. Gente, mantenha escuta o Hotel Lemaçango para informação tráfego do Guardião 02 que pousou próximo à área de Camaçari. Uno 073, decolador 22, controle 1208. 208, boa. Uno 073, decola da Eulita, na sua escuta. Uno 073, contato radar na decolagem, suba ao 340, após 2000 pés, vai direto Leda. Após Leda, ponto seguro. Afirmativo, após 2000, voa Leda, após Leda, ponto seguro, sobe 340, 073. Três aguarda no 5, coordene com a equipe de solo, após o trip em retaguarda, tá listo. Total 9911 no terminal de carga, estamos prontos para o push acionamento. Autorizado, total chefe para o táxi. Chamarei para o táxi, 9911. Já delta, papai, confirme seu indicativo de chamada. Forte até 20 milhas. Corredor forte até 20 milhas autorizado, é decolado ao nosso técnico, vai esquerda, corredor forte, mil pés, controle 128, 0196, o carro que liga. Nave ACN Transponder 0215. R$18,95, assinamento táxi de decolagem, 1019, o Bravo que Luiz tem um bom voo até o regresso. O Índia Delta Papá. número 7, boa, bom dia. Senhora, identificação dessa 060 na chegada Bom. Jota Papá. Sane 0215. 0215. Modo normal. Estou recebendo 4215. 4215. Salvador 500, país do Juxo 1009, aguarde transferência com a torre. Aguardando, Salvador, bom dia. 3198-4200-1700-90. 3198 da TAM, boa, sendo identificação, eu sou 70, chegada Mari. 70 Mari, aguarda nível posição 2. Gente, o senhor sai com o número 3 na aproximação, a princípio vai manter a chegada. Então, Lima Tango da presente torre 118-95. Autorização. Olha. Agora sim, recebo 0215 normal. Gente. Salvador 13296. Correto, portão 3, time próximo. Solo Bolo 9, pode ficar o 10 na posição. 3296. Torre aqui, a escala da torre é Porto Setor Norte. Da torre é o Hotel Matango. Afirmativo, afirmativo. O senhor não puxou, não deve preterir o táxi da aeronave, só um instante. Não, eu estava aguardando passar o trip atrás com a porta destruída, né? Mas foi instruído, o trip passou há 10 minutos. Mas você tem alguma coisa errada, porque não faz 10 minutos que eu pedi. Com certeza faz. O trip já está parqueado, já está estacionado na remota. No 073, chame Recife no 251, alternando no 3325. 251, 3325, 073. Azul 4207, reautorizado 4000 pés, ajuste no 099, confirme sua indicada. Com 229, azul 4207. 198, reautorizado 050. 050, tá certo, 198. 260, vai manter inicialmente o perfil da chegada, descendo ao 060, número 4, aproximação, pista no 0 de Salvador. Salvador 3896, autoriza PROD, Duna. 3896, livre Duna, descendo para 2000, 1019, livre final e LSXA, reposta estabilizada. Prod Duna, descendo para 2000, permanente estabilizado na X-Ray, na 3896. Ah. Total 9911 para o táxi com 3 a bordo, alterna Natal com 13,50 de autonomia. Total, livre táxi em frente, pátio 3, pátio principal, Indial, com a esfera 1895, 1019, uma boa viagem total, 9911. Em frente, e chamando no ponto de espera, 1895, total 9911. 1983, ordenando que a equipe de solo, após o total, a retaguarda está livre, puxar no portão 5, chame para o táxi. Agora 545, após o total, vai iniciar. Gostaria de informar que foi observado o risco de cortar antes de pedirmos o procedimento. Porém, estamos ok aqui, seguindo aí após o total. Muito obrigado. Bom menino. Hotel Limatango, vento 090 graus, 12 horas, informe arremetendo. Vou parar arremetendo, obrigado pelo apoio, Hotel Limatango. Aqui o total iniciar.